função, função, função, função, função. Eu decidi ficar calado até a porra melhorar. Inimigo é inimigo, capa a porta pra deitar. Se a fumaça da pistola, quem me fez acreditar? Se eu ganhava umas notas até o X9 me esparrar. Vai ter click clack, vai ter. Vai ter click clack, vai ter. Vai ter click clack, vai ter. Vai ter click clack, vai ter. Moleque de quebrada, pivete suicida, açúcar refinado, então entope essas vadia. Matando esses comédia que tenta atrasar meu lado. No nível de vocês eu continuo mais chapado. Eu vou sorrindo como se estivesse bem. Do sofrimento por aqui, todo mundo é refém. Seu ódio me faz bem, não brinque com a sorte. Vou fundo nessa porra, de olho no malote. Complique, não pisca, quem é que se arrisca? Fortuna do ouro branco, todo mundo te cobiça. A rua cobra falha e é o certo pelo certo. Na terra dos Mizuno, nós constava de chinelo. Mas como sempre as coisas mudam. Eu só controlo meu gatilho aqui na porra dessa rua. E como sempre as coisas mudam. Eu tô de olho na coruja, então morre, filha da puta. Eu decidi ficar calado até a porra melhorar. Inimigo é inimigo, capa a porta pra deitar. Se a fumaça da pistola, quem me fez acreditar? Se eu ganhava umas notas até o X9 me esparrar. Vai ter click clack, vai ter. Vai ter click clack, vai ter. Vai ter click clack, vai ter. Vai ter click clack, vai ter. Click clack, vai ter. Trabalho aonde o sol termina, Coca-Cola, vitamina. Deus ajuda lá de cima, sou função dos correria. Mas sabedoria é o que a quebrada precisa. Tão começando e nós já tava de cima. Quem almejou o pedestal quando a gangue voltar? Melhor tomar cuidado se o 38 disparar. Dinheiro por dinheiro já fizeram um quilo. E quantos demonstraram na quebrada ser amigo? Aperta sua mão e sonhe em te ver fudido. Futuro garantido, é tiro no ouvido. É nós que perde tempo aqui sentado na calçada. Cercado de polícia e de amizade. Quantos na intenção do cash até tentou subir. Atiraram, dispararam, mas não acertou em mim. Disposição aqui não falta, minha quebrada nunca falha. Barulhenta até morrer, um salve. Eu decidi ficar calado até a porra melhorar. Inimigo é inimigo, capa a porta pra deitar. Se a fumaça da pistola, quem me fez acreditar? Se eu ganhava umas notas até o X9 me esparrar. Vai ter click clack. Vai ter click clack, vai ter. Vai ter click clack, vai ter. Vai ter click clack, vai ter. Click clack, vai ter. Função, função, função, ah. Função, função, função, ah.